Salvador, trip 5219 para o pushback e acionamento no pátio 3. No pátio 3 está livre, repostar. Autorizado para o trip 5219, repostando para o táxi. Romeu, Charlie, Charlie, Romeu, decolado aos 4-5, chame o controle em 19-8, bom voo. 19-8, obrigado, boa tarde. Controle Salvador, muito boa tarde, o Papa Romeu, Charlie, Charlie, Romeu, decolado na sexta escuta. Poderia confirmar, é o Charlie, Charlie, Romeu? Charlie, Charlie, Romeu, na sexta escuta. Charlie Romeu, subida ao nível 085, confirme a pro ideal para a conquista. Ok, 085. É a proa 124, Charlie Romeu. É a 240, confirme? 254. É, está autorizado direto, subindo ao nível 085, Charlie Charlie Romeu, direto conquista. Quando possível, seu estimado de pouso. Ok. Tchau, meu. Estima pouso aos 2045, tchau, tchau, meu. 2045, copiado, tchau, tchau, Romeu. Romeu. Golfo estabilizado? Estabilizou. Gente, completa final TUI 1895 composto. Golfo. O voo no 601 na descida para 2000 pés, ajuste no 008. 2008 eu vou no 601. 4 horas de autonomia, alternando Salvador para o táxi. 5219, está autorizado o táxi. E a parte principal, IGA Alfa, no ponto de esperada 90, torre 1895, QNH 1007, boa viagem. DP5219, autorizado táxi, via parte 3, parte principal, IGA Alfa, ponto de esperada está 10, torre 10895, com ajuste no 007, o DP5219. Cada mora, DP5491. Salvador, uma boa tarde, Azul 4206, ponto de espera da 10, pronto. Que Azul 4206, a linha mantém. Ah, não, 10. A linha mantém 10, Azul 4206. Só no 1856, na posição 4, pushback na meta. Posição 4 vai aguardar para o pushback, demora 9 da trip, está iniciando o táxi no passo 3, vai passar a frente aguarda, agora está para o pushback. Tá, tá. Solo no 1-2, ali, não estou escutando. Meno 2 vai estar com a Via Alfa, reporta Anja, táxi Juliette. Via Alfa, reporta Anja, Juliette, no meio ou no 2? 01, o senhor vai seguir um Charlie 402 na final. É o que está reduzindo o gol no 601. 15 nós, caso receba no GQ, a sua esquerda, esquerda do eixo de decolagem, tem helicóptero. Está ingressando por ordem, entre 500 e 700 pés, não vai interferir aí na sua decolagem. Gente, azul 402. Que mais prossiga? Tendo azul 42 a meia. Sim. Poderia colocar local sobrevoo? No 10 do aeródromo, vai passar quantas milhas e qual região de saída? Radial, poderia confirmar? Bastante cópia, 9B aqui, Mike. Ô, Salvador, o Xerame é 201, autorização em APR Galeão. Sente a informação, Victor. 6201, chamou o solo para cópia? Confirmo. 201, sente a bastante cópia. Guarda. aeronave, mantenha o ponto de parada na zero. Oscar Papagô, Felipe Pouso no zero, cheque trem, vento 090 graus, 15 nós. Trem baixado e travado, livre pouso. Azul 4206, decolado aos 50, controle 1998, boa tarde. 098, boa tarde. Través norte da torre, Oscar Papa Alfa. Tráfego avistado, prossiga para final do ano 7 e aguarde autorização de pouso. Oscar Papa Alfa. Guardando autorização para ano 7, Oscar Papa Alfa. Precise frequência 133, decimal 25, bom voo. Recife 5415, copiou? Confira, escuta. Chamar o centro Recife, frequência 13325. 3335, obrigado, boa tarde. Posso contar para Alfa, condições de aproximar e pousar sobre a cabeceira 17? Sem interferir no eixo 1028? Afirmo, cabeceira 17, próxima para Alfa. Ok, prossiga para pouso sobre a cabeceira e vai taxiar pela pista, ok? Vento 90 graus, 14 nós. Reporte no solo controlado, Oscar Papa Alfa. Reportará no solo controlado na cabeceira no 7, Oscar Papa Alfa. Torre Ogono 601, vai passar o Inter Sierra, baixa de travada. 601, ciente do tráfego avistado, com sua aproximação, guarde pista livre. Vento 090 graus, 14 nós, altímetro no 008. Ciente, aguardando a pista livre, Ogono 601. Posso conforme a rota do plano. Decola 1-0, primeira curva direita, saída da EL, Leda, Bride, controle 1-1-9, decimal 8, acione 5-1-4-6. Pois é, Galeão 360, apresulou 1-0, DCT Smart, DCT Lúcio, Barbacena, rota do plano de voo. Decola da pista 10, saída da EL, Leda, Bride, 198, controle 5-1-4-6, o transponder, chame 6201. 360 no nível de voo, confirmou? 360, galinha autorizado, confirma. Tem colegiamento correto, posto plano para posicionamento. Boa tarde, graças. Paulo 1856, pronto para o táxi, 179, POB, alterna Natal, 6 horas e 10. Vai interferir no eixo da sua aproximação. Ciente, eu vou no 601. Fosca, Papa Golf, no solo 52, qual o estacionamento? Aerostar, ok, ciente, time solo 219. 1612, observar o táxi da aeronave da Gol para o ponto de espera, após vai ingressar na Juliette para o portão 04. Após o táxi, ingressa a Juliette para o 04, 9612. Golo 601. Cheque tem? Baixou e travou o Golo 601. 5219, observe o pouso do 737 na final após alinhar e manter na pista no zero. 5219, está visando a aeronave na final após o pouso da mesma, alinha e mantém na 1-0. Apagou, corrigindo, Oscar Paparalfa no solo 53, autorizado o táxi pela pista até o pátio 5, estacionar a frequência livre. Salvador, boa tarde, bom 856, ponto espera número 2, tá. Ciente, torre ciente. A sua vetura dá para sequenciamento direita para o 245, limite será a magnética 130 de Cibra, perdendo comunicações. Foi para o bom 273? O Bagolfo é autorizado ingresso na Juliette, vai contornar o pátio principal, vai ter que ser a Via Lima, Mike, Quebec. Na Quebec Torre, 1895 para cruzamento da pista no 735. Na Fox 209, eu vou no 601. Limite na saída de Cibra, gol 23. Afirmativo. O trip 5491, descida para 2 mil pés, ajuste em Salvador no 007. Está autorizado o final do procedimento, reposto estabilizado. descendo para 2 mil pés na proa de Duna e autorizado o final ILS da 10, trip 5491, reportaremos estabilizado. Entregou um 856? Isso. O 856. O 856 ali era e manter após o trip. Ali é manter igual o 956. Eu vou prosseguir via Mike, Quebec, na Quebec Torre, 1895 para cruzamento dando 735. Trip 5219, decolada 56, chama controle 198. Controle 198, trip 5219. Controle Salvador, boa tarde, o trip 5219. Contato 5219, contato radar nível 200, saída árvore. O trip 5219, sobe 200 no perfil da árvore, possibilidade de liberar da restrição? Confirmando o portão 02, seu portão, um gol no 601. Tá ok então, 02, gol no 601. As 15 milhas aí que, da restrição, o 090. Está livre o 5219 subindo ao 200. Autorizado. O trip 5219 no perfil da árvore e liberado as restrições para o 200. Azul 4206, chama o centro Recife, frequência 12545, secundária 12685, por favor. 2545, 2206, 4206, mande. O gol no 273, curva à esquerda para o 190, esquerda 190, magnética 100 de Simbra, será o novo limite. Esquerda 190, magnética 100 de Simbra, 273 é o limite. O gol no 273, descendo para 3 mil pés agora no momento, ajuste no 008. 3 mil pés, 1.008. Enquanto são visuais, marquei com o Delta para a descida. Autorizado o TAM 3560, foi de TAP da presente. TAP, livre restante velocidade. A critério do comandante. Boa noite, 5.000, livre de decolagem, 100 graus com 13 nós. Livre de decolagem, boa noite, 5.000. Esquerda no 085, é o Bravo Eco 58. Tá, tem que entrar, autoriza 2.000, estamos de visuais. Positivo, desce para 2.000, 3.560, ajuste no 007 no momento. 2.000, o gol no 273, gol no 273, curva à esquerda, na sua 140 para interceptar o lock. Esquerda 140 nessa intercepta, 273. O Charlie Charlie Romeo, informação de tráfego, temos um tráfego agora na posição de 11 horas, 9 milhas no rumo nordeste, cruzando no 00 em descida, é uma, a 2 mil pés. A aeronave é um Airbus 320. Aqui tem um tráfego, já está no rumo. Sete Eco Delta Torre, 1895, bom pouso. É o mais. Gecko Delta, reporte na vertical do farol de Itapuã, Mike Gecko Delta. Delta, reportará. Salvador, Oceania 2259, boa tarde. 856, decolada 00, controle transfere 1, 9, 9, 9, 9, 9, 9, Guarulhos 360, via UP Zulu no meia, após Bravo Hotel Zulu, após ECT Trive, após conforme rota. Decolada 1, 0, primeira curva direita, saída da El, Leda, após Bridge, controle 1, 9, 8, acione 5, 1, 7, 12, 9. 6259-360 para Guarulhos. A Cusulou na meia, lá do seu Zulu, 30, forte. Decolador no zero, direita, Bael, Leda, Brilho, 298, fundo aqui. 6259, protegimento correto, postando para posicionamento. Tive aproximação, Jaguar, autorização de pouso. Dando autorização de pouso, continuando a aproximação, trip 549, ó. Acorde a coordenação, noite 5-6. Obrigado. Autorizado 370, gol noite 5-6. 370, gol noite 5-6, obrigado. Da 10, zona 273. Sente no 273, reduz para velocidade de aproximação, completa final, cheque pré-pouso e torre na frequência 1-1895, bom pouso, comandante. 1895, muito obrigado. Chamará a torre agora, zona 273. Vento, firma Chief, contra o vento da 1-0. Ciente, contra o vento da 1-0, November Yang Mike. Trip 5491, controle de pouso baixado e travado e final normal. Afirmativo, autorizado pouso 1-0, vento 080 graus, 13 nós, trip 5491. Trip pouso, pista 1-0, trip 5491. Mike Echo Delta visual com a TR da trip na final? Afirmativo. O que informe com a segunda aeronave, é um Boeing 737, o que informe com visual com 737 na final atrás do trip. Afirmativo, ainda mantém espera no setor da vertical de Itapuã e aguarde para cruzar a final do 1-0, aguarde. Delta, aguardará. November Yankee Mike, faça o 360 pela direita. 360 para a direita, November Yankee Mike. Torre, gol no 273, estabilizado no X-ray da 10, passando agora o Índia Serra. Número 273, ciente, continua a aproximação, número 2, segue a TR da trip aqui na final de uma milha, aguarde autorização de pouso. Aguarda. Confirme o vento pro 549, ou não? Confirmo, 080 graus com 13 nós. Obrigado. Charlie Romeu, agora concentra o Recife na frequência 1260, secundário 1288, bom pouso. Que informa helicóptero fazendo espera no farol de Itapuã, 500 pés, reporte visual com mesmo. Mateu, não entrei em que marca, conforme instruções, está completando 360, ciente da aeronave sobre o farol de Itapuã, porém não à vista. O Mike Echo Delta informa o tráfego, Papa 28, fazendo espera via litoral, 1000 pés, ok? Mike Echo Delta, ciente, 1000 pés. Ok, o tráfego se encontra mais ou menos no eixo da 17, da 35, na final da 35, fazendo espera 1000 pés, ok? Afirmativo, ciente. Salvador, novembro, em que forma que avistou a aeronave após o reporte? Problema Yankee Mike, ciente, mantém espera no setor aguardando instruções. Ciente, aguarda November Yankee Mike. 35491 no solo 05, direito no 219. Direita, chamarão 219, triple, tá librando. Voo no 273, vento 080 graus, 12 nós, ajuste no 008, livre pouso, pista 10. Livre pouso, pista 10, voo no 273. Mike Echo Delta, prossiga a retaguarda, Boeing 737, reporte para girar base no 7. Mike Echo Delta, seguirá a retaguarda da aeronave nacional. Solo triple 5491. 35491, está autorizado para seguir táxi via Alfa, reportando antes da Juliette. Alfa reportará antes da Juliette, triple. Oh, novembro, quem mais poderia efetuar o cruzamento sobre a torre? November Yankee Mike, autorizado o cruzamento no ponto médio da 1028. Gente, November Yankee Mike, efetuará cruzamento no ponto médio. No 856, chama o centro Recife, frequência 12545, secundária 12685, bom voo. 2545, 12685, obrigado, boa tarde. Voo no 567, informação em curso é a Vitor, aguarda cópia. O trip 5491 está autorizado a ingressar na Juliette, irá prosseguir pátio 3 para a posição 03 do mesmo. Autorizado Juliette para o pátio 3, o trip 5491. Solo Salvador, Sanem 6201, no portão 6, para pushback acionamento. Sanem 6201 está autorizado para pushback acionamento, chama pronto táxi. Chama na pronto táxi, Sanem 6201. Solo Salvador, gol 2361 na disputa. Gol 273, muito boa tarde, está autorizado para seguir o táxi via Alfa Juliette para a posição 01 do Patiuno. Alfa Juliette, posição 1 do Patiuno, gol 273. Corredor Ponte, aguarda a transferência, November Yankee Mike. O gol no 567, está pronto cópia? Cópia. Autorizado Brasília, nível de voo 360. Vai decolar 10 com a curva à direita na saída Arbor Elefa, via Pesulu 17. Controle Salvador Operem 119.8 e o transponder será o 5404. Yankee Mike, chame o controle 1198. 1198, Yankee Mike. Gol no 567, acontecimento está correto, chama pronto, pushback, saneamento. 5-6 para treinamento IFR. Tem baixado trabalho. 6, confia. Afirmo, afastar na radial 056. Qual nível que o senhor solicita, 9MEC Mike? A critério, 1000 pés está bom. O senhor está autorizado a afastar na 056, afasta até quantas milhas de Salvador? Intenção é passar 25 milhas. Positivo, 9MEC Mike, reporta livrando a CTR. November Yankee Mike reportará livrando a CTR. Ah, 4, tudo jóia? Echo Delta, solo os 10, frequência livre a estacionar. Trip 5219, Recife agora, frequência 1251, correção, 1288, secundária 1260, 5219, bom voo. Trip 5219, Recife 1288, alterno 1260, obrigado. Vai lá. Solo é 8601, informa que tem 135 a bordo, alternando Guarulhos com 4 horas de autonomia. Professor 6201, está autorizado o táxi via Pátio 1, Taxi India. Quando esperar 10, chame torre 118.95, o ajuste de altímetro 0008. Táxi via Pátio India, quando esperar 10, torre 118.95, 1008, Sené 6201. Salvador, muito bom, 3560, está autorizado o táxi via Alfa, reportando César Juliette. Alfa, César Juliette, 3560. Fuga 1601, já pronto cópia. Afirmativo, vou para a cópia 1601. Está autorizado o Galeão, nível de voo 360, vai decolar no zero com a curva à direita na saída da El Lisa Bridge. Via Upper Zulu 10, após SMAP, após Lúvito, após Barbacena, após Conforme Rota. Controle a PL 119.8 e o transponder 5401. Tá ok, então, autorizado 360, decola da pista 10 com curva à direita da El, Leda, Bridge, Upper Zulu 10, SMAP, Lúvito, após Rota. 398 é o controle, 5401, nós temos algum fundamento 01. Fundamento 01, o contingente está correto, chama pronto, pushback fundamento. Vai chamar para o pushback fundamento, fundamento 01. Rotando 3560, está autorizado a ingressar na Juliette para a posição 03. Só o patrão. Juliette 03, 3560. Quatro, está autorizado a descida para 2.000 pés, ajuste 1008, livre LS é posto estabilizado. Na 3894, copiou? Negativo, código, desculpe. Descida para 2.000 pés, ajuste 1008, está livre, o ILS é posto estabilizado. E 2.000, livre LS, pode passar a etapa e abaixo? Critério. E aí, obrigado. Boa tarde, CNM 201, a linda cola no 0, 20, 0, 9, 0, graus, 1, 3, 9. A linda cola na 1, 0, CNM 201. controle, Salvador, November Yankee Mike. Prossegue Yankee Mike. Beleza, condição de verificar a nossa distância de Salvador? Estimativo, o senhor agora se encontra a 9.6 milhas de Salvador. 9.6 milhas, senhor integrado. Salvador, Papadano, November Yankee Mike. Prossiga. Solicita autorização para treinamento de mudanças de radial nesse setor, mantendo a altitude de GPS. Positivo, qual radial no momento que solicita? Solicita interceptar a radial 030 do Salvador. Também que mais está autorizado o a interceptar 030, que é um centro proibido de comandante. Confirma a informação, senhor. Autorizado interceptar 030, só fica atento à área proibida de comandante que passa próximo. Afirmativo, senhor, respeitaremos a área. Salvador, boa tarde, CNM 201, decolando na Daelio e David. Radio 6201, contato radar, sobe o nível 360, saída da EL. Sobe o nível 360, saída da EL, CNM 6201. Controle, CNM 6201, solicita a prod da EL, Juneda. E201, autorizado, Leda. Vá na Pro de Leda, CNM201. Estão 3897. Estão 3897, informa sem curso Vitor. 340 Guarulhos, está pronto, cópia. Pronto para cópia. Autorizado Guarulhos, nível de voo 340. Vou decolando no zero com a curva direita na saída da EL, Leda, Bridge, Viel, Pedalu, 16. Após Belo Horizonte, após Trive, após Conforme Ota. Controle a pele 119.8 e o transponder 5405. Positivo. Vai interceptar 050, não vem aqui mais. Leda Bridge, apesar do 16, BHZ, Trive, 198, controle 5405, transponder, está 3897. Estamos 3897, condicionamento está correto, uma pronto, possível acionamento. Localizador está 3894. Está 3894, completa final, cheque prepuso, torre 118, decimal 95, composto. 3895, já 3894, boa. Salvador, boa tarde, 3894, da final, ILS 102. Contagem 3894. Livre pouso no 0, vento 08, 0 graus, 159. Livre pouso no 0, vento 3894. Salvador, boa tarde, o Gol 940. Gol 940, boa tarde. A informação em curso é a Vitor, 360 Guarulhos, você é pronto, cópia? Pronto, 4940. São autorizado Guarulhos, nível de voo 360, vai decolar dando zero com a curva direita na saída da El Leda Bridge, onde intercepta pelo 16, após Belo Horizonte, após Trivia, após conforme rota. Controle Salvador, PN1, 19.8 e o transponder 5420. Autorizado 360 para Guarulhos. Segunda pista 10, a primeira curva vai ser à direita, na Dael, Leda, após Leda, voa Bridge, intercepta Pesolo no meia, voa Bravo Hotel Zulu, depois direto 3. O controle 19.8, aciona 5420, voo 1940. Gol 1940, o contagiamento está correto, chama pronto, pushback para a meta. Vai botar, obrigado. Batalha da Vanda Yankee, Max solicita, acendeu para 2000 pés. Livre, novembro, Yankee Mike, 2000 pés, ajuste, Salvador, no 008. Na 008, eu novembro, Yankee Mike, grato. Tan 3897 está autorizado para tiver estacionamento, chama para o táxi. Chanel 6201 no Recife agora, frequência 13325, secundário 1251, bom voo. Recife 3325251, Chanel 6201. Salvador é o 334, aliás, é o 3294 e vamos para escuta. São 394, está autorizado o táxi via Alfa Juliette para a posição 05 do Pátio 1. Alfa Juliette para 05, 3294, por favor. Salvador, o truque 5464, frente para a Escócia, Maceió. O trip 5464 está autorizado Maceió, nível de voo 190, decolador 0 com a curva esquerda, na saída Puca, transição Caju. Controle APL 119.8 e o transponder 5160. Autorizado 190, Maceió, decola da pista, 0 com a esquerda, leve na pista, já faz o controle 198.0. O trip 5464, o cotejamento está correto, chama pronto, pushback, funcionamento. Papa-Pano, November, Yankee Mike. Prossegue, Yankee Mike. A gente mantém desse pelotão, solicita da presente a Aurora Radial 040. Livre, November, Yankee Mike. Yankee, November, Yankee Mike. Solo Salvador, voo no 233. Voo no 273. Tem autorização, Congonha, ciente da informação, Vitor. Voo Congonha, né, desculpa, confim, informação, Vitor. Ciente, eu no 273, por gentileza, guarde cópia. Guardo. Guarda o tático da 3897-POB, 170, 3 horas e 50, Gabriel. São 3297, autorizado táxi via pátio 1, taxi Índia, ponto de parada 10, vai chamar a torre em 11895, ajuste de altímetro no 008. 008, ajuste de altímetro na torre via Índia e pátio 1. O voo 1273 está pronto, cópia. Abrimos, prossiga. Está autorizado com fins, nível de voo 360, vai decolar no 0 com a curva direita na saída da El Leda Bridge. Via El Pesulu 16, controle APR 119.8 e o transponder 5413. Com fins 360, decolada 10, curva direita da El Leda Bridge. Vai terminar a Pesulu 16. 198, controle de pedra 5413, transponder, voo 273. O voo 1273, cotejamento está correto, chama pronto para o chibé acionamento. Chamarei pronto, estou na posição. O Xané 6259, está autorizado para o chibé acionamento, chama pronto o táxi. Livre November Yankee Mike, agora afastado de Salvador 2.5 milhas. 2.5 milhas está livre, vai interceptar a 070 e livre a frequência para a coordenação de tráfego e até o regresso para, na CTR, o November Yankee Mike. Linda, Salvador, gol 1567, respeito também, posição 9. 1567, aguarda possível acionamento. Sera 6259, sou autorizado o táxi, é pátio 1, táxi Índia, ponto Sera Dono 0, chama torre 118-95, com ajuste no 008, por gentileza, poderia confirmar pessoas a bordo? PLB 1569, autorizado táxi, é pátio 1, Sera Bravo, Salvador, boa tarde, da 3897, decolado, será da El. Também, chamando pronto táxi. Pode apagar, portal, tá? Vou no 601, que está pronto para o portão. Vem, que está na frente do portão. O senhor já está em contato com o radar, só com o nível de voo 340 na saída da El. 340, posterior de vagas na proa de Leda? Livre. Vamos lá, Leda, obrigado. E meu 050? Autorizar November Yankee Mike 055. Boa noite, 3567 com a Victor, autorização 300 Brasília. Confirme quem chamou, Saulo. 3567 da TAM, Sente da Victor, autorização 300 para Brasília. Sente, TAM 3567, por gentileza, aguarda cópia. Valeu. Salvador, boa tarde, Oxana 6259, a linda é colando 0, vento 090 graus, ano 3 nós. Daniel, decolar. Por gentileza, gente, contato, estou olhando o meu sistema, não possuo nenhum ADLA ou CVG. Ok, vou entrar em contato com o pessoal então. O número 01 no entorno de 2 minutinhos será autorizado. Táxi voo no 567, 72 a bordo, autonomia de 3 horas e 50 alternando Campinas. Voo no 567 está autorizado, táxi via pátio 1, táxi Índia. Fone de parada no 0, chame torre 118-95, o ajuste altímetro no 008. E a parte 1, Índia, opera torre 118-95, pior, ou 57. Gol no 601, fica atento ao Boeing da companhia que passará a retaguarda, pode estar autorizado, chama o pronto táxi. Chamada para o táxi, no 601. confirmar a posição da aeronave que estamos aguardando? Sono 601, a aeronave está passando agora a retaguarda. Pode estar autorizado para o Tibex, você mora pronto, táxi? Salvador, boa noite, 6259, passa ali 507, certidão da El, Leda. Boa noite, 6259, contato radar na decolagem, sobe o nível de voo 360, certidão da El. Nível de voo 360, 6259. 6259, você me estuda presente para o de Leda. Autorizado, 6259. Ele é presente para o de Leda, graças. Dan 3897, chama o centro Recife, na frequência 133, decimal 25, secundária 1251. Recife agora 1-3-3-2-5, 251, tá 3897. Uma boa tarde, até a próxima. Gol no 567, decolou os 41, chama o controle 1 no 98. 198, 567. O Rodrigo confirma a distância que mantém o novembrinho aqui mais agora do Salvador. 33.6 dúzia de milhas, novembrinho aqui mais. Grato, novembrinho aqui mais. Salvador, boa noite, voo 567, livra 1.800 pés na Arbor. Boa, o voo 1567, contato radar sobre o 360, saída Arbor. 360 na Arbor, 567. Sua 601, está autorizado o táxi, taxi Índia, ponto de espera do 10, chama a torre 11895, ajuste altímetro no 008. Apenas confirmando, 168 a bordo. Afirmativo, senhora, ponto de espera vai chamar às 295 da 10, voo 1601. Gente, grata, bom voo, voo 1601. Obrigado. E missão aeromédica? Táxi. Gente, Romeu Charlie X-Ray, boa posição, Zunda. O Romeu Charlie X-Ray, procedimento LS X-Ray, reportando ideal exercida. Está pronto, pode esperar da 1 a 0. Bono 601, ciente, a linha decola 1-0, vento 080 graus, 1-2-9. Ciente, então a linha decola, Bono 601. Apresentada dele, ó. Para que horário você poderia confirmar? Ele não passou exatamente o horário, só passou o número do QSL. Gente, eu irei checar junto com o centro aguarde. Adianta passar a numeração pra você ou não? Negativo, tá 3567. Tá na escuta então, obrigado. Alex Ray, desce para 4 mil pés, o ajuste no 008.